Velhice. A condição de estar no corpo nos coloca diante do fato de que ele envelhece, não sendo possível sua manutenção no mesmo estado físico indefinidamente. É uma utopia querer a juventude eterna, até porque ela impossibilitaria a percepção das mudanças pessoais, visto que o desenvolvimento do corpo não só nos condiciona a poder projetá-las, como também nos obriga a que as façamos. É uma arte envelhecer, aprendendo-se a passar pelas mudanças corporais com equilíbrio e maturidade. O corpo, quando visto como instrumento de ação e de recepção do espírito, possibilita que seja aceito independente das transformações do tempo. Seja ele jovem, seja adulto, seja velho ou doente, será sempre um instrumento para aquisição de experiências e de projeção do espírito. É importante que todas as pessoas, independente da idade, se imaginem mais velhas fisicamente do que já são. Essa perspectiva futura deve ser útil para que possibilite à pessoa a tranquilidade de encarar o processo de envelhecimento. É claro que devemos buscar uma aparência mais agradável, o que não deve ser confundido com querer ser sempre jovem. Este comportamento advém de um complexo relacionado ao narcisismo, que nos coloca sempre no desejo de nos parecer exteriormente com o self interior. Muitas vezes, inconscientemente, queremos apresentar fisicamente o que somos internamente, numa crescente necessidade de ser espelhado o tempo inteiro, por incapacidade de desviar o olhar de si mesmo e olhar o outro. Trata-se do apego excessivo à autoimagem. É um problema psicológico que nos impede de crescer, pois gastamos energia na preocupação estética, desviando-a do trabalho de transformação interna. As pessoas tornam-se, dessa forma, superficiais e egocêntricas em suas relações. Somos seres espirituais que utilizamos um corpo perecível, como atesta a realidade material. O que deve ser conservado é o desejo de se transformar e não de cristalizar uma forma. A psique humana é extremamente plástica, amolda-se a situações visando o equilíbrio da totalidade. Querer conservar o corpo sempre jovem é não perceber aquela flexibilidade, a serviço do aperfeiçoamento do espírito. Há até quem afirme que é mais importante ter e conservar a alma jovem. De certo que tem sentido a afirmação, porém deve ser levada sempre para a motivação, isto é, deve-se sempre conservar-se determinado e otimista quanto ao futuro. Ser jovem em espírito é confiar em si mesmo e em Deus. Diante das dificuldades inerentes à idade avançada, principalmente a sensação de se acreditar desprezado ou rejeitado, deve-se pensar em realizações que não exijam o vigor físico característico da juventude, nem querer estar no centro das atenções dos mais jovens. Os motivos dos que nos são filhos ou parentes, quando chegamos à velhice, diferem dos nossos e devemos respeitar-lhes os interesses, por mais distantes que sejam. As pessoas que já passaram da adultez e que entraram na chamada terceira idade, ou melhor idade, devem evitar permanecer alimentando-se de experiências passadas, que tiveram seu valor à época em que ocorreram, de viverem relembrando o passado como se o presente e o futuro não existissem. O idoso não deve esquecer que tem um presente e um futuro eternos, os quais devem ser o palco de seus constantes atos cotidianos. O ideal é que o espírito que alcance a velhice considere a continuidade da vida e pense no que poderia fazer após a morte caso chegue no outro plano com a energia que tinha 50 anos atrás. Não que a morte do corpo promova tal mudança repentina, mas, ao longo do tempo, sob amparo e assistência adequada, o espírito vai recobrando as disposições para ação. Cada fase da vida tem sua importância e colabora para o aprimoramento do espírito. Na juventude, as motivações para viver são principalmente externas: construir a profissão, estruturar uma família, encontrar um lugar na sociedade, afirmar sua própria identidade, resolver a situação financeira, etc., e é importante obter êxito nesses compromissos para o desenvolvimento de uma personalidade segura. A partir da meia-idade e com a chegada da velhice, as buscas devem ser outras. A juventude estimula a expansão, a velhice reclama o recolhimento, a necessidade de investir no mundo interior. A maturidade e a velhice vêm comumente acompanhadas pela necessidade de rever os valores que nortearam a vida até então. Estes não podem continuar a usar o exterior como referência, o que é característica da juventude, mas fundamentar-se na percepção da realidade essencial de si mesmo, o espírito. Se não existissem aprendizados diretamente associados à velhice, não precisaríamos passar por ela. As limitações biológicas e físicas que lhe constituem são chamadas para a relativização dos valores materiais e o abandono das ilusões do passado, convidando o ser humano à realização de sua totalidade.